sol bater na janela. Deixa eu te ver, vamos de rolezinho na quebra. Pra tu bater, eu e você na minha novela. Você me ganha porque me conhece demais. Saudade sente seu toque leve e suave, seu corpo suado aqui desse lado. Dançando agarradinho, um gole no destilado. Usando a sua roupa no quarto desfilando. Te amo te olhando. Essa vibe é intensa. Amo sua essência. Ai, ai, tô num pico de adrenalina. Ai, ai, nosso jeito e a gente combina. Ai, ai, tô num pico de adrenalina. Ai, ai, nosso jeito e a gente combina. Eu quero ver. De beijar sua boca. Reparei que depois de mim não foi queira outro. Percebeu agora que toda vontade é pouca. Eu tô falando sério. Finalmente eu consegui desvendar seu mistério. Quando tá comigo fica calmo, desestressa. Mas nenhum cara nesse mundo me interessa. Eu já não vou mais deixar pra lá. Se você quiser continuar, é só entrar, vem bater na porta. Agradecer que essa noite é nossa. Sempre te disse que era um sinal. Nenhuma delas original. Sou sua ontem, não hoje, agora. De aceitar já passou da hora. Ai, ai, tô num pico de adrenalina.